Tá pensando que é homem? Essa mulher rosa. São 15 mil no mês. 15 mil por mês pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone, gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa grada, fica entregado no pasto. Tá pensando que é fácil desfilar de avião. Aí você esquece, tem a manutenção. Você quer botar banca, preço da fama. Olha que quer comer filé, então não reclama. Magra é quente, vale a pena. A pegada é firme, faz enlouquecer. Então não rega não, que o padrão é alto. Depois vai me dizer, valeu cara, se tá bom. 15 mil por mês pra bancar a mina. Sapato, silicone, gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. E tem que ter gado no pasto. 15 mil por mês pra bancar a mina. Sapato, silicone, gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. Pensando que é fácil desfilar de avião. Aí você esquece, tem a manutenção. Você quer botar banca, preço da fama. Olha que quer comer filé, então não reclama. Magra é quente, vale a pena. A pegada é firme, faz enlouquecer. Então não arrega não, que o padrão é alto. Depois vai me dizer valeu.